um gênio musical, decidiu então fazer uma orquestra. E os bichos reuniu lá no fundo do quintal. Veio o bicho da fazenda e da floresta. Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar. Nunca teve confusão igual a esta. Uma vaca no trombone, galo no saxofone. A galinha foi cantar no microfone. Uma vaca no trombone, galo no saxofone. A galinha foi cantar no microfone. Surgiu a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu a galinha cantora mais famosa do Brasil. Um tambor para o pavão, porco toca o violão. O cachorro atacou de bombardino. O pintinho no flautim e o peru no tamborim. E o burro veio com seu violino. O cabrito no pistão, gato no acordeão. Na guitarra um cavalo campolino. Uma vaca no trombone, galo no saxofone. A galinha foi cantar no microfone. Uma vaca no trombone, galo no saxofone. A galinha foi cantar no microfone. Surgiu a galinha cantora mais famosa do Brasil. A galera explodiu, foi assim que surgiu a galinha cantora mais famosa do Brasil. Explodiu, foi assim que surgiu a galinha.